Deuteronômio capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos desse texto, desse capítulo. Aliás, vamos ler todo o capítulo. Não vamos falar sobre todos, mas vamos ler todo o capítulo para a gente entender o que que o Senhor está dizendo, o que que estava acontecendo, o que o Senhor está dizendo. Vamos ler então. Versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem te inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina teu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da pedreira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e o adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor, o vosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, por tua palavra. Nós te pedimos, Espírito Santo, licença e a tua direção para tudo aquilo que temos desejo de compartilhar hoje, Pai. Fala ao nosso coração, fala ao meu coração, fala ao coração da tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Há uns anos atrás, eu estava, também fui ministrar, e era lá na Rua Piauí ainda, fui ministrar a palavra naquele dia, e Deus colocou no meu coração naquele dia para falar sobre alguma coisa sobre os desertos, que nós muitas vezes passamos. E nesses dias, domingo passado, o pastor me comunicou, pediu que eu estivesse preparando uma palavra para hoje, orando, buscando o Senhor, e desde então, eu estava buscando a Deus aquilo que Ele me autorizaria a estar ministrando nessa manhã, a estar compartilhando com vocês aqui nessa manhã. E eu fui buscando algumas coisas, buscando algumas direções, orando, tentando ouvir Deus falar comigo, qual que era aquilo que Ele queria que falasse, e estava preparando uma outra coisa, mas de repente veio essa palavra mais uma vez no meu coração, e aquilo que Deus já foi acrescentando desde a última vez que eu ministrei sobre isso até hoje, e eu queria dizer para você hoje, queria trazer para a nossa reflexão nessa manhã, algumas questões sobre o deserto. Se você quer um título para isso, você pode colocar assim, olha, o deserto e as suas lições. O deserto e as suas lições. Nós estamos vendo aqui, a Dani mostrou aqui as fotos do acampamento que nós passamos, um tempo tão gostoso, o testemunho das irmãs aqui, do que aconteceu esse final de semana, desde sexta-feira até ontem à noite no Veredas, e é um fato que ninguém pode remover de nós, uma verdade que ninguém pode remover de nós. Deus sempre trabalha para edificar a nossa vida, seja num acampamento tão gostoso como nós tivemos. Olha, irmãos, eu sou macaco velho de acampamento, eu vou em acampamento de igreja há muito tempo, e eu posso dizer assim, com uma alegria muito grande, esse acampamento foi algo especial, foi algo assim tão gostoso, aquela turma abençoada, para vocês terem ideia, nós aguentamos o Marcelo lá, olha que obra do Espírito Santo, que coisa maravilhosa, foi possível, nós passamos de quinta a domingo do lado do Marcelo, sem brigar com ele, que alegria, né, queridão? Mas foi uma bênção, nós brincamos tanto, nós somos tão edificados, essa equipe que ministrou a adoração hoje de manhã, isso começou lá no coração de Deus há mais tempo, mas tornou assim, concreto no nosso meio, lá no acampamento. Nós lançamos o desafio para a Rebeca, para as meninas, para a Rebeca juntou mais as meninas, o Lucas veio ajudando, uma nova geração sendo formada. Deus sempre trabalha para edificar a nossa vida, Deus sempre faz isso. E por que eu quero enfatizar essa questão? Porque hoje nós vamos tratar de uma área que não é uma coisa muito gostosa, não é uma coisa que a gente quer muito assim, porque quando a gente fala de deserto, a gente fala de um tempo de secura, a gente fala de um tempo de falta de água, de falta de alimento, de falta de expectativa, às vezes de falta de sonho, às vezes de falta de esperança nenhuma, só deserto, só sequidão. Mas eu quero repetir para você, Deus sempre trabalha para edificar a nossa vida, Deus sempre faz isso, em todo tempo, nós cantamos, em todo tempo Deus é bom, Deus é bom em todo tempo, e essa é uma verdade, essa é uma realidade, e na sua bondade, Ele sempre trabalha para edificar a mim e a você, a cada um de nós. Há um livro que eu gosto muito e recomendo, eu acho que tem até ali na nossa livraria, que é do querido Luciano Subirá, o título do livro é O Agir Invisível de Deus. Eu não consigo falar essa frase sem lembrar do Francisco. O Francisco, no nosso WhatsApp lá do grupo, do projeto, ele sempre coloca uma frase, sempre fala alguma coisa, é o agir invisível de Deus, sempre lembro dele. E é uma verdade isso. Deus age de uma forma que a gente não imagina, mas é o agir invisível de Deus. E o deserto é um tempo muito apropriado para essas questões, para essa hora, para Deus agir assim. Às vezes nós não entendemos os caminhos de Deus, não entendemos as suas formas dele agir, mas nós nunca podemos perder a segurança de que Ele sempre visa a nossa edificação, Ele sempre visa a construção da nossa vida. Lá na nossa célula, a gente sempre fala o seguinte, aqui também na escola de discípulos, eu sempre falo o seguinte, a gente devia andar constantemente com a placa pendurada no pescoço, assim ó, em construção, porque a todo instante Deus está empenhado em construir, em edificar a minha vida e a sua vida. O texto que nós lemos do livro de Deuteronômio é um texto muito interessante. Ele fala de alguns mandamentos que Deus deu, fala de algumas repreensões do Senhor. Ele fala algumas dicas, fala, Deus fala, olha, se você me obedecer, agora se você não me obedecer, se você fizer, se você não fizer. A impressão que a gente tem, às vezes errada, de que Deus é um carrasco que fica lá assim, agora eu vou me vingar, se você desviar um pouquinho aqui à direita, você vai sofrer, se você desviar um pé, vai descer e vai cortar seu pé fora, vai cair um raio na sua cabeça. Quando eu era pequeno, eu tinha muito medo de polícia, porque meu irmão, eu não lembro se é meu irmão ou minha mãe, quando vinha, a polícia aí, eu tinha muito medo de polícia. Então, às vezes, havia um carro de polícia, ficava, ai meu Deus, o que vai acontecer? E vinha a polícia, o cara está passando, trabalhando, está indo embora para casa, a gente morrendo de medo, ai o que vai acontecer? Às vezes nós temos uma visão assim de Deus. Ai, Deus é um carrasco. Deus vai me matar. Deus vai jogar um raio. Deus vai fazer isso. Na verdade, se nós olharmos a graça de Deus, o seu inexplicável amor, nós vamos perder completamente essa visão de carrasco que às vezes nós carregamos. Mas o texto aqui diz que Deus, em Deuteronômio 8, 1 e 2, diz assim, ó, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais. Olha o propósito de Deus, a nossa vida. Vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra, que o Senhor jurou a vossos pais. Deus prometeu, e agora Ele está arranjando um jeito da gente fazer isso. Mas interessante é o seguinte, se a gente olhar, estava lá o povo de Israel, era o povo de Israel, confinado à escravidão, colocado lá debaixo do chicote do Egito, trabalhando. E de repente Deus dá uma palavra para aquele povo: eu vou tirar vocês dessa escravidão e vou levar vocês a um lugar onde jorra leite e mel. Um lugar onde vocês vão plantar. Eu vou tirar vocês de debaixo de uma escravidão e vou fazer de vocês um povo. Eu vou tirar vocês, transformar vocês de um povo sem qualquer identidade, sem qualquer princípio de sociedade, e vou fazer de vocês uma nação. Vou fazer de vocês um povo. Vou fazer de vocês o meu povo. E é tão lindo isso. Porque às vezes a gente recebe alguma promessa de Deus para a nossa vida, a gente olha o lugar onde estamos e imaginamos ou projetamos o lugar onde Deus quer nos levar, aquilo que Deus quer fazer com a gente, mas a gente nunca tenta para o percurso que nós teremos entre o lugar onde estamos e aquilo onde Deus quer nos levar. A gente olha lá, e não está errado olhar aquilo que Deus prometeu. Não é errado isso. Mas a gente precisa de saber que há um caminho entre a promessa, o lugar onde eu estou, até aquilo que Deus prometeu para nós. Há um pastor americano que fala que é o tempo da transição. E aqui na Bíblia nós vamos ver que é o tempo do deserto. Entre o Egito e Canaã, tinha um deserto, tinha um caminho, tinham lutas, tinham desafios, tinham problemas, tinham dores, tinham fome, teve murmuração. E o interessante nisso, e a primeira coisa que eu queria dizer para você nessa manhã, a primeira lição que nós podemos tirar de todo esse quadro é que quem nos guia no deserto ou durante o deserto é o Senhor. Eu ainda vou mais ainda. Não se choque. Mas quem nos leva para o deserto é o próprio Senhor. Deus é, às vezes parece meio provocativo, né? Tem hora que eu fico pensando assim, que Deus fica brincando com a gente, né? Fala, deixa eu ver agora o que eu vou fazer com eles. Não é isso. Ele tem um propósito lá, para me levar, para levar a igreja. E ele tem um percurso, um caminho que ele vai nos conduzir. Nós sabemos a história de Israel. Foi Deus que falou: eu quero que você tire Moisés, o meu povo do Egito, e vá até aquele lugar, e você vai passar pelo deserto. É Deus quem nos leva para o deserto. Ah, queridos, e o deserto é tão difícil para a gente. O deserto é um lugar que ninguém quer ir. O deserto é um lugar difícil demais. E eu fico pensando que na nossa vida, no nosso dia a dia, nós passamos por tantas situações que tem tudo a ver com um lugar deserto, uma área, uma terra seca, uma terra árida, uma terra sem esperança, sem fruto. Essa semana eu estava meditando naquele texto, eu acho que é Marcos 5, da mulher com fluxo de sangue. Que deserto aquela mulher estava vivendo? A gente olha para o milagre que Jesus fez e a gente não pode deixar de olhar, porque realmente o que Jesus fez foi um milagre tremendo na vida dela. Mas vamos imaginar, vamos pensar, vamos lembrar de quem era aquela mulher, porque ali nós temos dois personagens, nós temos Jesus como aquele que opera o milagre, mas nós temos uma mulher que estava há 12 anos sofrendo com fluxo. Aí nós temos que lembrar o que, que significava para uma mulher ter um fluxo de sangue. Se você for em Levíticos capítulo 15, ela era considerada imunda. Sabe o que significa isso, irmãos? Quando ela ia andando, ela tinha que falar, tem um imundo passando. Já imaginou que vergonha? Que deserto? Tem um impuro chegando. Se ela tocasse numa taça de água, aquilo tinha que ser jogado fora, tinha que ser purificado. Se ela sentasse numa cadeira, tinha que ser purificada. Ela não podia cumprimentar ninguém, não podia encontrar ninguém. Que deserto. E é interessante que, às vezes nós estamos assim, com o deserto, não com fluxo de sangue, mas com uma acusação, uma lembrança que não para de gritar nos nossos ouvidos e dizendo, você é um pecador, você é isso, você é aquilo, uma acusação que vem sempre contra nós, você não pode, você não deve, isso não é para você, você está levantando a mão aqui por quê? E aquilo que você fez? Você acha que agora você pode bater palma aqui na igreja? Você acha que você pode orar por alguém? Você está falando amém? Por que você está falando amém? Quem é você e a sua vida? Desertos que somos levados. Desertos que experimentamos a nossa vida. Mas Deus não, o princípio, o propósito do Senhor no início, não era levar o povo de Israel para o deserto, para eles morrerem no deserto. Na verdade, o que Deus queria era só passar pelo deserto com eles. E queria dizer, é isso que Deus tem para nós, é isso que Deus quer para nós. O deserto não é o lugar da nossa morada, mas é o lugar da nossa passagem. Se você hoje está experimentando uma situação de deserto na sua vida, creia, Deus não fez uma casa para você aí. Isso é um caminho para algo tremendo que Ele foi preparar, como Ele mesmo garante na palavra do Senhor. Vamos lembrar de outro exemplo. Vamos lembrar de José. Olha que coisa. A gente olha para a história de José e fala assim, um homem puro daquele. Um homem abençoado daquele. Merecia passar por aquilo tudo. Olha o tanto de injustiça que foi feita com relação a José. Meu irmão, eu posso afirmar que eu imagino que você também, mas eu nunca passei injustiça tanto quanto José passou. Já pensou nisso? Já pensou? O tanto que José sofreu injustamente, rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, preso injustamente, esquecido lá no, na prisão, depois de ter recebido a promessa de que seria lembrado, até que foi colocado como segundo no reino, até que foi elevado. Quando Deus, eu fico imaginando assim, quando Deus olhou para a vida de José, Ele viu aquele menino nascendo, mas viu aquele menino sendo a provisão, o instrumento dele de provisão para a alimentação da sua nação. Creia nisso. Deus está olhando para você no projeto, no plano dele, desde quando você nasceu, até aquilo que ele tem para você, até aquilo que ele tem reservado para você. Embora hoje, eu e você, a gente só consiga olhar para o nosso deserto, para a nossa dificuldade, para a nossa dor. E eu não estou falando que a dor não existe, eu não estou falando que você não deve olhar. Estou falando que essa é a nossa deficiência, nós só olhamos para as nossas dores que passamos agora. Nós temos uma grande dificuldade, que é enxergar a mão de Deus no meio de situações ruins. É muito fácil, quando a minha conta está caprichada, a conta bancária, quando as contas estão em dia. É muito fácil quando eu não passo susto de ter que ir para o hospital. É muito fácil quando as panelas em casa estão abastecidas, é muito fácil, quando os filhos estão indo muito bem, é tudo muito fácil. A gente consegue enxergar a mão de Deus numa facilidade nessa hora. É a mão de Deus que está me conduzindo. Mas e quando as coisas começam a sair daquilo que nós imaginamos ser o trilho certo? E quando as coisas começam a mudar, quando as dificuldades começam a aparecer, quando os problemas crescem demais, quando os acidentes ocorrem, quando as injustiças ocorrem, sabe de uma coisa, queridos? A terra prometida sem a presença de Deus é pior do que um deserto com a presença de Deus. Um deserto com Deus ao meu lado é muito melhor do que uma terra prometida sem a presença dEle. Embora pareça incoerente essa afirmação, que a terra prometida, se Ele prometeu, Ele vai estar lá. Mas eu quero destacar o seguinte: o que está acontecendo agora, o que nós estamos passando agora, as nossas dores agora, mas na companhia do Senhor, amparados pelo nosso Deus, guiados por Ele, conduzidos por Ele, é o melhor lugar onde eu e você podíamos estar agora. Melhor até do que uma situação muito boa, em tese, mas divorciada da presença do Senhor. O deserto, é Deus que nos leva para o deserto. É Deus que nos conduz ao deserto. Se você hoje está passando por um deserto, pergunte ao Senhor: Senhor, o Senhor que me trouxe aqui? Esse é o trajeto? Esse é o percurso? Amém, Senhor. Eu vou ficar firme. Eu vou obedecer ao Senhor. Eu vou andar nos teus caminhos. Mas na expectativa de que a terra está chegando, a terra prometida está chegando. No deserto Deus nos alimenta, irmãos. No deserto Deus provê o alimento para nós. No deserto Deus provê a água para matar a nossa sede. No deserto Deus é a nossa luz, a nossa tocha de fogo à noite que nos aquece. É a nossa nuvem que nos protege do sol. O deserto com Deus nos conduz aonde Ele quer, a terra prometida. Outra coisa interessante: no deserto, outra lição que nós podemos tirar, é que o Senhor levou o povo ao deserto para o humilhar. Eu acho, tem hora que a gente, eu fico pensando que a gente acha difícil Deus querer, a gente acha assim, não é difícil, é incoerente, não tem muita coisa a ver a gente pensar em Deus querer humilhar alguém. Parece que não soa muito bem, mas por que que Deus ia fazer um negócio desse? Por que que Deus ia humilhar? Qual é o interesse de Deus em querer humilhar alguém? Porque nós temos o conceito de humilhar incorreto. Nós pensamos em humilhar com o que acontece hoje. A gente poderia mudar aqui, humilhar para o bullying. Está me expondo. Está fazendo a maldade comigo. Está falando que eu sou feio. Está falando que eu sou isso. Está falando que eu sou aquilo. Está falando que meu nariz é grande. Está falando que eu sou careca. Está falando que eu sou grande demais. Ou que eu sou gordo, ou que eu sou magrelo demais. Eu sempre fui muito magro. Muito magro. Mas pensa numa pessoa bem magra e alto. Aí você divide por dois. Você vai ter mais ou menos a noção de quem eu era. A foto do meu casamento, você vê só o terno. E uma cabecinha assim. Você não imagina que tem um corpo dentro daquele terno, tão magro que eu era. E na escola, tinha um abençoado que descobriu um apelido que mais me machucava. Ele me chamava de Olívia Palito. Aquilo era terrível para mim. E não sei o que, Olívia. E eu falava, lá vem aquele. Primeiro, porque era um nome de mulher, eu achava uma afronta. E segundo, porque ele destacava uma coisa que eu sempre me machucava, eu sempre reclamava. Eu era extremamente magrelo. Eu era muito feio. Graças a Deus que Deus deu bons olhos para minha esposa, e assim ela enxergou uma outra coisa além daquilo que ela estava vendo naquela época. E depois ela acabou ajudando a me melhorar um pouquinho, então não está valendo. Não é assim, irmão Célio? Elas vão melhorando a gente. Mas aí aquele abençoado sempre vinha, ô Olívia, ô gente, ô Olívia Palito. Não é esse humilhar que Deus está fazendo. Não é esse humilhar que é a atitude de Deus. O que Deus, o que a palavra, quando a palavra diz que Deus tirou o povo, levou o povo para o exército para humilhar, o povo precisava de entender quem era Deus, reconhecer a sua condição. O humilhar de Deus é, você vai entender quem eu sou e quem você é. Qual é o meu papel e qual é o seu papel. Sou eu que vou te alimentar. O humilhar que Deus quer trazer para mim, para você hoje, é nós precisamos entender a quem é Deus, o que Ele faz, como Ele age. E quem somos nós em toda essa engrenagem, em toda essa história. Qual é o nosso papel? Nós não precisamos andar orgulhosos. Nós precisamos de levantar o nosso nariz. Não pode haver diferença entre nós. Nós somos todos o mesmo corpo. Olha para quem está do seu lado aí. Te completa. Te completa. Te completa. Você é tão importante para ele quanto ele é importante para você. Que coisa linda, irmãos. No deserto, Deus nos mostra quem realmente nós somos. Dependentes uns dos outros. Carentes da mesma forma. Uns têm um tipo de recurso, outros têm outros. Uns têm têm dinheiro, outros têm simpatia, outros têm outra coisa. Cada um, Deus concede uma coisa. Mas todos nós dependemos uns dos outros. E no deserto nós aprendemos a sermos humildes. Deus nos leva lá para nos humilhar. Deus nos leva lá para a gente entender o seguinte: eu preciso do Braulio orando por mim. Eu preciso do Arthur orando por mim. Eu preciso da comunhão com meu irmão. Deserto é o lugar que Deus nos leva. É o lugar que Deus nos leva para nos humilhar. Não no conceito que nós temos hoje, mas para nos fazer entender qual é o nosso espaço, qual é a nossa posição, o que, que nós estamos vivendo. E não é fácil ser humilhado, muito menos se humilhar. A grande lição do deserto é que passamos a depender totalmente de Deus, da sua palavra. E constatamos que não temos controle sobre nada que nos acontece na vida. Que tudo que somos e temos está nas mãos dEle. Deus nos dá o seu Espírito. Deus nos dá a sua palavra. Deus nos dá o seu corpo, que é a igreja. E às vezes, sem entendimento, nós buscamos socorro naquilo que Deus não nos deu. Não nos deu. O deserto está forte, está árido, o sol está escaldante. Vamos buscar socorro na palavra. Vamos buscar socorro no Espírito. Vamos buscar socorro no corpo. No corpo. Irmãos, eu vou abrir o meu coração para vocês. Eu sou tremendamente apaixonado com vocês. Com todos vocês. Eu sinto falta de muita gente. Ó, eu sei, por exemplo, Arnaldo não está aqui hoje. Dona Conceição não está aqui hoje. E a família dela. As filhas do irmão Célio e da irmã Marli não estão aqui hoje. Só para lembrar de alguns. A esposa do meu amigo Ivaí não está aqui hoje. Começou o culto, eu não tinha visto a Gilmar e a Cidinha. Eu falei, já vou mandar mensagem. Estou sentindo falta, mas aí eu já olhei, já vi lá no cantinho, falei, tá bom. Eu sou apaixonado com vocês. A Silvia, mas o Rodrigo, de vez em quando, assim, só de vez em quando, né? Eu já estava na minha pauta, está na hora de cutucá-los, mexer com eles. A Dani do Wesley não está aqui hoje. Eu sinto falta de vocês. Eu sinto falta de vocês. Né? Porque eu sou apaixonado. A Cristina não está aqui hoje. Ah, que bom, que bom. A Cristina não está, o Dirceu não está aqui hoje. Eu sinto falta das pessoas, porque eu amo vocês. O lugar que eu gosto de estar é aqui. Eu gosto de estar no meio do corpo, gosto de estar no meio da igreja, gosto de estar no meio do acampamento. Eu não fiz o Veredas, mas na sexta-feira eu estava aqui para ver o que está acontecendo, ver a carinha do povo, como é que está, quem está fazendo. Cheguei para um, para outro, ó, né, Vini, cai de cabeça, aproveita esse tempo de Deus para você, não vai perder nenhum momento, nenhum espaço, aproveite o seu tempo, encare isso como uma bênção. Nós estamos organizando aí, né, Dani? Nós vamos ter, assim, pelo menos um almoço por mês, para a gente estar juntos, gastar mais tempo juntos aqui, abraçando, conversando. Vamos buscar socorro para o nosso deserto, naquilo que Deus deixou, que é a sua palavra, o seu espírito e a igreja, o corpo dele. Nós precisamos disso. Uma outra lição é que no deserto é o lugar onde nós experimentamos a provisão sobrenatural de Deus. Sabe, irmãos, quando assim, você não tem para onde correr, você não tem mais o que fazer, não tem para onde correr, não sabe o que é, você não imagina porta aberta nenhuma, às vezes uma dívida aqui, problema em casa, problema no trabalho, problema de saúde, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma expectativa, de repente, vem Deus com sua provisão maravilhosa, milagrosa, inesperada, e como o Guilherme leu aqui, Efésios 3:20, abundantemente, infinitamente mais do que pensávamos, né? Nem naquilo que a gente pedia, não, muito mais do que nós pensamos, vem Deus com a sua provisão. O deserto é o lugar onde Deus vai prover a minha vida e a sua vida, irmãos. Sabe por quê? Porque é Ele que nos leva para lá. E Ele não nos leva para nos matar, mas Ele nos leva para um tempo de transição, até alcançarmos aquilo que Ele tem prometido para nós. O deserto é o lugar onde nós vamos experimentar a provisão de Deus, de forma sobrenatural. Se você está nessa condição hoje de deserto, eu quero te dizer uma palavra do Senhor para você hoje. Creia e espere nele, porque a provisão sobrenatural de Deus virá sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus vai levantar pessoas, vai mover situações, mas você será socorrido por Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas o deserto também é onde nós aprendemos a louvar. A Renata leu, a Roberta leu Salmo 84. Eu quero ler com você alguns versículos do Salmo 84. Versículos 4 e 6 diz assim: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Agora olha o que, que diz o versículo seguinte: que passando pelo deserto, presta atenção, queridos, passando pelo deserto, não é morando, não é fazendo o deserto a nossa morada, mas que passando pelo deserto, faz dele um manancial. Ele fica cheio de fontes de águas e as primeiras chuvas o cobrem de bênção. Presta atenção, queridos. Quando nós aprendemos a adorar o Senhor no meio do deserto, sabe o que, que vira o deserto? Uma inundação. Inundação. Aquilo que era seco vai ser regado. Olha o que, que o texto diz: passando pelo deserto faz dele um manancial. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu já fiz isso aqui uma vez, não sei se você vai lembrar. A gente consegue, se olhar no mapa mundi, a gente consegue ver o limite do Oceano Atlântico, por exemplo. Não consegue? A gente sabe que ele vai da costa do Brasil até a costa da África, correto? Aí a turma do Enem aí, que está fresquinha na geografia, é isso, a gente consegue ver. Se você for lá no, em qualquer mar, Você consegue ver os limites do mar. Você consegue ver que ele começa aqui, ou termina ali, ou vai daqui até ali. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o limite do manancial? Onde ele começa? Até onde ele vai? Qual é o limite do manancial? Quem pode me dizer o limite do manancial? Quem pode olhar no mapa e falar, o manancial vai daqui até ali? Ninguém pode. Ninguém pode. Porque Deus não tem limites. Deus não fez uma coisa com limites. E o texto diz que no deserto, passando pelo deserto, faz dele um manancial, um lugar onde a bênção do Senhor, a água do Senhor, vem com abundância, com abundância. Ele fica cheio de fontes e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Queridos, no deserto é onde nós aprendemos a louvar, e quando nós abrimos a nossa boca, quando nós abrimos a nossa voz, quando abrimos não apenas tudo isso, mas o nosso coração em adoração ao Senhor, na convicção de que Ele nos levou até ali, mas que ali não é o lugar onde nós vamos morrer, mas nós estamos sendo tratados, preparados para uma promessa, para aproveitarmos da promessa que Ele tem para nós. Quando abrimos a nossa voz, quando começarmos a cantar, quando começarmos a adorar ao Senhor, no meio da tribulação, no meio do deserto, no meio da sequidão, sem nenhuma expectativa, sem nenhum sonho, talvez, aquele deserto vai ser transformado em manancial, em manancial. Eu faço isso, queridos. Eu gosto muito de cantar. Então, lá em casa, de vez em quando eles falam assim que eu sou meio compositor, porque eu começo a cantar uma música, aí coloco uma frase que não tem nada a ver na música, mas é de outra música que eu lembrei, mas que eu gostava, que eu queria cantar naquela hora. E aí eu emendo assim, uma música do Pastor Sócios com uma música do Fernandinho, e vou cantando uma frase de uma frase do outro. Aí a Carol vira e fala assim, tá compondo agora? É, tá compondo? Falei, tô compondo. Eu vou andando de carro, vou adorando o Senhor. Eu vou para o meu trabalho fazer alguma audiência, eu vou adorando o Senhor. Eu vou atender um cliente, eu vou adorando o Senhor. Eu vou dirigindo, eu vou adorando o Senhor. Eu vou deitando, meu espírito, tô adorando o Senhor. O tempo todo, da minha caminhada, adorando a Deus. Você não me vê com as mãos levantadas, mas o Senhor vê o meu coração. Ele vê o tanto que eu estou grato a Ele, o tanto que eu estou adorando, o tanto que eu estou louvando Ele naquele momento, por aquela situação. E eu não tenho dúvida que em muitas situações da minha vida profissional, que estava se instaurando um deserto, quando eu começo a adorar o Senhor, aquilo foi transformado num manancial. Porque no deserto, quando nós adoramos, as nossas terras secas são preenchidas abundantemente com a água do Senhor. Amém, querido. O deserto traz lições para nós. O deserto não foi feito para morrer. O que Deus quis com o deserto é trazer uma identidade para o povo de Israel. Aquela geração não conhecia um outro Deus a não ser os deuses pagãos. Elas não conheciam uma outra forma de cultuar, de se relacionar com a divindade, a não ser o que eles viam lá no Egito. Aquela era uma geração contaminada. Eles já tinham perdido a referência do grande Deus, do grande Senhor. Envolvidos com o trabalho, com a escravidão, com o serviço, com tudo, eles tinham perdido a referência. Quem é Deus? Aquela referência não existia mais para eles. Então, Deus os tira do Egito. E até que eles chegassem na terra prometida, em Canaã, Deus gera uma identidade. Deus trabalha uma história. Deus gera um governo. Deus gera uma forma de caminhar. Deus implanta no coração deles o modus operandi. Como vocês vão agir? Como vocês vão viver? Como vocês vão me adorar? Como vocês vão caminhar? O deserto é o lugar onde Deus nos restaura. O deserto não é sinal de morte. A gente assiste algum filme, esses últimos dias assisti um filme de um deserto, e a história se desenvolveu de um camarada passando pelo deserto, e aquela aflição, e a boca estourando de água, falta de água, e aquele sol, e aquela coisa toda. E agora lendo esse texto e lembrando disso, morre no deserto quem não tem Deus. Padece no deserto quem não tem Deus. Você pode pensar, graças a Deus, que o Brasil é um dos países onde mais tem água, uma das regiões onde tem muita água. Você está certo. Mas eu quero te chamar a atenção. Que Deus deixou registrado esse texto para mim e para você. Essa história do povo de Israel no deserto. Não para que a gente olhasse, tivesse dó deles e nos alegrasse porque não temos o deserto. Mas é porque às vezes, mas é para nos lembrar que às vezes nós passamos por desertos, mesmo morando num país igual o nosso. E eu não estou falando de uma falta de água. Essa água. Mas estou falando daquela água que vem sobre o nosso espírito, da nossa vida, no nosso dia a dia. Terça-feira nós tivemos o Tadel. E eu passei um videozinho rapidinho. E eu pedi às pessoas que anotassem. E no vídeo ele falava, ele desenhou um tanque. E a gente tinha que, e ele fala, na dinâmica que ele deu, descrever lá o que que enchia o nosso tanque de prazer e o que que esvaziava o nosso tanque de prazer. Foi quase que unânime, ou pelo menos muita gente falou, o que esvazia o meu tanque é a minha correria, a minha agenda cheia. Minha agenda cheia. E eu tenho pensado nisso há muito tempo. A minha agenda cheia está me levando para um deserto que não é o que Deus quer, não. Mas como é que eu vou fazer? Eu não sei, irmãos. Eu realmente queria ter uma resposta assim, bem sábia. Eu queria ser o pastor Sostes, assim, aquela... Ele sempre tem uma palavra sábia, né? Impressionante, sempre tem uma coisa assim. Mas eu não tenho isso. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu sei e que eu posso dizer é o seguinte. Deus não fez um deserto para a gente morrer nele. Nas nossas atividades, na nossa sequidão, nos nossos problemas, com as nossas dores. Deus nos trouxe e nos conduz ao deserto, porque Ele quer formar a nossa vida, nos preparar para chegarmos aonde Ele tem de alvo para nós, que é a terra prometida. E terra prometida, lembre-se, companhia eterna com Deus, presença eterna dEle na nossa vida, vida com Deus, cheio de Deus. Porque a gente lê as histórias e fala assim, ah, onde vai ser minha Canaã, vamos ser minha Canaã. Irmãos, é vida com Deus, é a presença dEle. Os desertos existem. Nós não temos como ficar livres do deserto, é porque nós temos que é Deus que nos conduz. Mas uma garantia, uma certeza que nós temos. A forma como eu e você procedermos enquanto passamos no deserto, vai definir o tempo do nosso percurso e a qualidade do nosso percurso. Nós podemos passar um deserto muito grande e muito sofrido, mas podemos também passar um deserto experimentando das codornas que Deus mandar como alimento. Não por causa da nossa murmuração, mas por causa do sustento dEle. Da água que Ele faz jorrar para matar a nossa sede. Não por causa da nossa murmuração, mas por causa do sustento dEle. E podemos passar num tempo onde aprenderemos a louvar o Senhor, a adorar o Senhor. E a minha pergunta para você nessa manhã é: como você está passando o deserto da sua vida? Como você está passando o deserto da sua vida? O que é que Deus está produzindo em você nesse tempo? Qual é a identidade que Deus está gerando em você? Qual tem sido a sua reação àquilo que Deus está fazendo na sua vida nesses dias? Está difícil? O deserto está bravo? Está difícil? Hoje, agora, você pode mudar a sua postura e dizer para o Senhor: Senhor, eu quero sair bem na fita. Eu quero mudar a minha trajetória, Senhor. Eu quero mudar a minha caminhada, Senhor. Eu não quero dar cabeçada no deserto, mas eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero estar em comunhão com o corpo. Eu quero caminhar na Tua presença. Eu quero ouvir o Teu Espírito. Eu quero ouvir a Tua palavra. Eu quero estar ligado ao corpo. Eu quero caminhar, eu quero ser conduzido pelo Senhor. Meu querido, não importa o deserto, pequeno ou grande, mas com a presença de Deus, ele vai se transformar num manancial de águas para você. Não importa o seu deserto, se é uma enfermidade, se é porque perdeu alguém, ou porque está com dificuldade, ou porque está com problema em casa, ou porque não está aguentando arrumar a sua agenda, ou porque está sem, assim, não está conseguindo ser alegre na sua vida. Não importa qual o deserto, o que importa para mim e para você hoje é que o deserto, com a presença de Deus, com a companhia do Senhor, com a condução do Senhor, pode e vai se transformar num manancial para você, em nome de Jesus. E não sou eu que estou dizendo, mas é o próprio salmista, na sua experiência, com tudo aquilo que ele viveu, ele diz no Salmo 84, que o deserto que nós passarmos, Deus vai enchê-lo de mananciais, e vai transformar, e vai inundar em nome do Senhor. Você tem algum deserto que você precisa de colocar diante do Senhor nessa manhã? Você tem alguma área na sua vida que você queira, Senhor, eu estou precisando disso aqui, lá em casa a coisa não está boa, as contas, não estou conseguindo fechar as contas, a saúde não está boa, eu tenho um deserto, queridos, que eu preciso de colocar diante do Senhor, eu tenho deserto que eu preciso trazer na presença do Senhor nessa manhã, eu tenho deserto na minha vida, que às vezes são os desafios que nós temos, mas nós precisamos colocar diante do Senhor e falar, Senhor, está aqui, Senhor, eu não posso fazer mais nada, porque tudo que eu já fiz deu errado, tudo que eu tentei foi cabeçada, mas eu estou dizendo para o Senhor, tu tens o meu coração, tu tens o meu coração. Talvez o deserto seja da esposa brigando com o marido, vice-versa. Talvez o deserto seja do filho rebelde, problemático. Talvez o deserto seja qualquer coisa, a saudade demasiada de alguém que se foi, como nós passamos aqui esses dias. Não importa. Não importa qual seja o tamanho, qual seja a cor do deserto. O que importa é quem está com você no deserto. Se é Deus ou se é só você. Você quer trazer Deus para o seu deserto nessa manhã? Você quer trazer Deus para a sua história nessa manhã? Pontuando especificamente alguma questão, fala, Senhor, quem sabe é um negócio que a gente está precisando, assim, Deus do céu, vem sobre mim. Eu quero te convidar nessa manhã, a juntos orarmos, como sempre fazemos aqui, você tem duas posturas que você pode tomar nessa manhã. Você pode virar e falar assim, mais uma vez eu tenho que ir lá na frente? Pode ser, mais uma vez. Ou você pode, movidos por isso, por essa mais uma vez, deixar de receber alguma coisa, deixar de apresentar ao Senhor. Ou você pode dizer assim, Senhor, mais uma vez o Senhor está me dando a chance de chegar diante do Senhor, como corpo para orarmos, para crescermos, para trazer o Senhor para o meu deserto. Eu quero te convidar nessa hora, em nome do Senhor. Eu não vou nem pedir para você ficar em pé, eu vou pedir para você sair e vir aqui à frente. Se você quer trazer diante do Senhor nessa manhã, alguma área da sua vida que você está precisando de, Senhor, isso aqui é um desertinho que está difícil, Senhor. Então eu te convido nessa hora, em nome do Senhor. Vamos juntos orar e trazer Deus para o nosso deserto, para a nossa história. Sai do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus. Quer falar, Dani?